chamei. Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei. Quem jogou fora o nosso sonho, a nossa relação. Eu só sei que a minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê. Você não. Diz que não.